Where is the justice? Who struck the deal? What is this sentence of a life without appeal? Show me the reason. Sing me the rhyme. Why are these chains around me? Love was the only crime. Hear this heart crying, touching a tear. Feel this chest. Thank you. fastest interstate. St. Louis skyline is miles away. Descobertas Groover na Rádio 9. Seguimos com Rob Garland e a faixa World, combinando uma estética contemporânea com influências clássicas da velha guarda. Em seguida, a colaboração entre Love Ghost e Reverie Love na faixa Hallucinations, uma bela canção de indie rock com um refrão cativante. E fechando o nosso primeiro bloco, Violent Jane com But I Do Wanna, uma balada indie agradável e um tanto melancólica, com toque de dream pop. say. Save it for another day. What I see in her, all that is good. Don't break my heart as it goes. What I see in her, all that I should. Can't hide my heart as it shows. I wonder, will I feel the warmth on my skin? I wonder. Can you feel attention? I know I Você está ouvindo Descobertas Groover, os novos lançamentos da semana na plataforma Groover, na sua Rádio 9. Voltamos para o segundo bloco do Descobertas Groover. Na próxima sequência, uma pequena volta ao mundo que abre com os portugueses do Memory Man e a faixa Kingdom of Doubts. Uma ótima composição com um bom trabalho de guitarra. O alemão Thomas Sosso com Urban Funk, uma bela mistura de estilos e uma faixa estranha e inovadora. Os uruguaios do Mientras Crujen Los Durmientes, na faixa La Tormenta. Outro tema que mescla diferentes estilos, dessa vez com toque latino. E o trio francês Ici et Louis, com cover instrumental de Clandestino, de Manu Chao, com belo groove de guitarra e de trompete. You know sometimes it gets really hard to handle, and all my thoughts start wandering with nowhere to be. There is a disconnection between my brain and my mouth, then all these feelings seem to squeeze me tight, all happy moments turning to lies. That's when I reign in the kingdom of doubt. Thank you. so hard, continuing would be misleading. Scheinbar schon zu alt. Auf dem S-Bahnhof, da pfeift der Wind, dass dir fast das Blut gerinnt. Du eilst ganz schnell die Treppe runter. Es wird schon wärmer, du wirst wieder munter. Bis du in den Berliner Keller kommst, die U-Bahn-Röhre warm und dumpf. Hier unten ist es immer so gemütlich. Hier unten ist alles warm und rund. Die Mucke an deinem Kopf stimmt dich persönlich. Du schwingst gleich mit und dann geht's auch schon los. Du tanzt den U-Bahn-Funk so vor dich hin. Du schließt die Augen, bist so richtig drin. So mancher wird davon gleich infiziert und tanzt mal mit, was andere irritiert. Oh, tanzen! Man kann durch und mal tanzen. Statt nicht zu warten, einfach tanzen. Lass dich nicht bremsen, sondern tanze, tanze. Oh, ja! Thank you. se ausenta, brillan los ojos de quien lo intenta, como una fiebre que va tan lenta, imperturbable, así violenta. Pensar más de la cuenta no asegura tu verdad, usar la espesura antes que llegue el temporal. Si se hace de noche, yo te quiero ver bailar, avivando el fuego que nos trajo a este lugar. En la tormenta nadie se asenta, brillan los ojos de quien intenta, como una fiebre. Brillan los ojos de quien lo intenta, como una fiebre que va tan lenta, imperturbable, así violenta. Pensar más de la cuenta no asegura tu verdad, cruzar la espesura antes que llegue el temporal. Si se hace de noche, yo te este lugar. Você está ouvindo Descobertas Groover na Rádio 9. Na última sequência do programa dessa semana, o grupo greco-francês Urca de Lima com Las Golondrinas, uma canção de influência latina com bons interlúdios jazzísticos no meio da faixa. A cantora dinamarquesa Matt Jewell com Dream On, uma bela composição de jazz com algumas influências de bossa nova, um vocal sólido e um ótimo violão. E para finalizar, o trompetista alemão Matthias Schwengler e a faixa When She Was Minus 3, uma faixa minimalista de jazz instrumental. Some dreams give comfort. Some dreams light up the day. Some dreams give hope to find a better way. Some dreams fool us. Some dreams take us far away and make us cruel and heartless and look the other way. Dreaming of more than ever had before. Closing eyes so dreams don't have to change, so we will never change. Some dreams are hypnotizing. Some feel like a drug. Some dreams never change and make it hard to stop and lead to spoil the oceans and cut down the forest and stop caring for people and set the world on fire. Thank you.